Hoje sou trolha. Sou trolha porque estou a construir. Pareces-me admirada já no início deste sétimo encontro público entre nós. E, caso se confirme tal reação, essa admiração apresenta um motivo válido, porque sabes que nunca fui orientado para qualquer trabalho de construção ou de engenharia civil. Mas, mesmo assim, hoje vou descrever-te o edifício importante que construí. Aliás, permite que eu explique que, nas semanas mais recentes, faltei ao nosso encontro porque estive envolvido em obras. Bom, se na nossa sexta conversa eu apareci esclarecido, desta feita tu apareces claramente confusa nestes primeiros instantes. Passarei a explicar devidamente o processo em causa, tentando compará-lo com uma outra criação, se me permitires. Permites? Qualquer construção deverá ter uma base, sólida, de preferência, e ao mesmo tempo inspiradora. Não escolhi criar a terra aliada ao céu, até porque ambos já existiam. Também não separei o dia da noite, mas procedi a uma separação, a das artes. Preferi usar a iluminação já existente para dar luz a uma linguagem universal que fosse simultaneamente uma inspiração diária. Porque antes eu falava, não sei se me escutavam. Depois cantava, não sei se encantava. Tocava, não sei se agradava, mas acho que agradava. Ai, se eu voltasse a ouvir o som daquela guitarra, não de uma guitarra qualquer, era daquela guitarra. Aquela que tantas vezes me proporcionou uma banda sonora maravilhosa nesse primeiro dia que selei com lacre para encerrar o primeiro capítulo. E assim construí a música. Ode a Deus por isso! Da qual Quando me levantei para o segundo dia, olhei o firmamento e quis construir algo mais profundo. Concretizei esse meu pensamento, mas, com o passar das horas, verifiquei que uma tarde e uma manhã não seriam suficientes e, por isso, a construção deste segundo piso demorou 2 dias. Ao terceiro dia, no geral, segundo dia desta fase, tentei que este princípio se espalhasse pela terra, pelo mar e que chegasse a toda a espécie de relva. Às ervas que produzem semente, pedi que também ajudassem a produzir esta outra semente. Às árvores que dão frutos sobre a terra, solicitei mais ramos para divulgar a boa nova. Aos frutos que contêm semente, quase implorei para que nenhuma dessas sementes ficasse pelo caminho ou caísse em solo pedregoso. Os espinhos também não seriam um ponto de aterragem adequado, porque não iriam permitir que este fundamento se multiplicasse. Expliquei a todos eles e elas, à terra, ao mar, à relva, às ervas, às árvores e aos frutos, expliquei que este segundo piso, na perspectiva do construtor, ou seja, na minha perspectiva, deveria ser o amparo, o alimento principal para todo o edifício. E lembrei que tal seria elaborado e executado seguindo os princípios do outro Criador. Nesse momento, no momento em que mencionei o outro indivíduo, todos ficaram convencidos. Não sabem como adorá-lo, como adorar essa superestrela como alguns o classificam, mas convenci. E assim construí o amor. No quarto dia, mais do que construir, preferi desconstruir. Bem, houve uma construção que se prolongou para esta etapa número 4. Foi a construção do amor, complexa e delicada, que se arrastou novamente. Mas eu estabeleci como prioridade o desfazamento dos luzeiros. Não dos luzeiros que tinham como objetivo aclarar a terra, mas sim dos novos luzeiros, do significado que recentemente ficou ligado a essa palavra. Não gosto de pessoas ilustres. Ilustre por ser brilhante, por ter luz no seu interior, sim. Ilustre porque se considera mais relevante do que aqueles que a rodeiam, não. Por isso, ordenei: luzeiros, fora! Quando chegou o quinto dia, talvez inspirado pela visão maravilhosa que me foi proporcionada à tarde, ao ver belos seres vivos na água e pássaros, não menos bonitos, a voar sobre a terra, operei a construção do terceiro e daquele que seria o último piso. O número 3 é indicado, é completo, e, para completar a trilogia, construí no rosto de todos algo que faria alegrar o próximo e o próprio. Com o auxílio de uma Adriana que apareceu por lá, excluí as presenças incômodas e geradoras de ambientes infelizes e sombrios. Disse a todos que abram as vossas caras, que mostrem os vossos dentes. Assim construí o sorriso. E indiquei a todos o que deveriam dizer e praticar diariamente. Eu vivo a sorrir. Espaço. sorrir. Vai que se materializa o meu sonho dourado. Vai que me espera com boas notícias o inesperado. Vai que se materializa o meu sonho dourado. Vai que me espera com boas notícias o inesperado. Eu vivo a sorrir. Ao sexto dia, apareceu o homem e ficou tudo estragado, ou quase tudo. A ideia original do outro criador era colocar o homem na terra para dominar os peixes do mar, as aves do céu e outros seres vivos também criados no sexto dia, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis. O julgamento é fácil de ser revelado. E lá voltaremos à área vocabular do luzeiro. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas ações são más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que as suas ações sejam vistas, porque são feitas como o outro Criador quer. Mas quem age conforme a verdade? É para responderes, parede do meu quarto. Não tens resposta. Ou tens, mas preferes não recordar o que sabes. Eu falo por ti. Quase ninguém age assim. Eu queixo-me, mas não resulta. Até quando vou pedir socorro sem que me escutem? Até quando clamarei violência sem que me tragam a salvação? Porque me fazem ver o crime e contemplar a injustiça? Opressão e violência estão à minha frente, surgem processos e levantam-se contendas. Por isso, a lei perde a força e o direito nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. As folhas, tal como os princípios que construí, caíram. O varredor arruma. Depois vão nascer outras e vão voltar a cair. O varredor desiste. A trovoada assusta, desaparece de repente, mas voltará a assustar. E os assustados desistem. As nuvens passam, fazem chover e escurecer o céu e certas almas. Quem não gosta, fica contente quando elas vão embora. Mas outras nuvens voltarão. Ou serão as mesmas. Ao sexto dia, reparei que construí um castelo de cartas, que já se desmoronou devido ao aparecimento, contra a minha vontade, do quarto piso. Excesso de peso, imediato, e porque a base, afinal longe de ser sólida, caiu. Qual passarinho a cair do ninho à espera do fim? Eu não espero por um fim que já chegou. Não há remendo para esta música, Miguel. Não adianta trazeres a tua recantiga. Espalhadas, muito recalcadas do correr do ano, a recolherem uma a uma por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricocheta refazesse em sete nuvens gota a gota. E era de repente o rio num só rodopio a subir um monte e a correr contra a corrente assim de trás para a frente a voltar à fonte.